DJ, solta aí aquele tamborzinho que faz ela descer e subir. Oh DJ, solta aí aquele tamborzinho que faz ela descer e subir. Se equilibra, ela arrebenta, aguenta, senta, tá arrebenta, aguenta, senta, tá arrebenta, aguenta, senta, tenta, tudo ainda quica. Ela arrebenta, aguenta, senta, tá arrebenta, aguenta, senta, ela arrebenta, aguenta, senta, tenta, tudo ainda quica. Essa vai pra favela, vai pro morrão, vai pro asfalto e vai pra pista. O DJ solta aí que ela se equilibra, se equilibra, se equilibra, se equilibra, se equilibra, se equilibra, se equilibra, se equilibra. Ela arrebenta, aguenta, senta, tá arrebenta, aguenta, senta, tá arrebenta, aguenta, senta, tenta, tudo ainda quica. Ela arrebenta, aguenta, senta, tá arrebenta, aguenta, senta, ela arrebenta, aguenta, senta, tenta, tudo ainda quica. Oh, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, oh, oh, oh. DJ, em você eu me amarro, um MPC na sua mão, parece fuzil na mão do soldado. Oh, pá, patatá, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, patatá, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, patatá, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, patatá, oh, pá, tu, tá, pá, oh, oh, oh, patatá. Oh, DJ, solta aí. Oi, oi.